Galera, galerinha, aqui é o Rafa Peck, estou no Sotos e Golem e eu queria ter um canal no YouTube. Estou aqui com esse grande... grande astro do YouTube, com 10 mil inscritos. Tem um canal chamado Cavu Cavala e a Amazing Link. Estou aqui com ele, Isaac Fernandes. E aí, galera, meu nome é Isaac Fernandes. E sou vlogueiro, né, como ele falou, no Cavu Cavala e no The Amazing Link. Como é que vocês estão? Estão vivos? Estão bem? Mais ou menos! Então, vamos começar com nossas doideiras aqui nesse podcast sobre você, né, cara? E vamos para mais uma leitura de e-mails e nossas redes sociais no Sotos Golem. Vamos começar falando sobre nossos e-mails. Finalmente a gente recebeu um feedback e agora eu vou estar lendo. É uma mensagem do Vitor Hugo de Oliveira da Costa. Ele mandou uma mensagem pra gente dizendo: gostaria de agradecer a todos os ouvintes e membros do Sotos e Golem, aos ouvintes e leitores por compartilhar e espalhar esse site incrível, ajudando assim a crescer. E aos membros por criar um conteúdo de tão qualidade e divertido. E um obrigado especial ao Rafa. Caraca, eu vou chorar agora, cara. Pois se não fosse por ele, eu provavelmente ainda estaria enrolando para finalmente começar meu blog. Esse é um verdadeiro amigo, pois sempre está disposto a ajudar e nunca pede nada em troca. O blog dele vai estar na descrição do link, não esqueçam, é o blog do V. É um site onde ele dá sinopse de livros, eles botam alguns poemas dele lá. Então é isso aí. E ele mandou um e-mail falando do último podcast nosso, o último SGCast sobre HQs. E ele fala: eu gostaria de indicar a todos duas HQs. A primeira é a Injustiça, Deuses Entre Nós. Eu quase falei Injustice. E a segunda é a No Limiar do Universo Aranha. São duas HQs boas. Boas não, sinistras, porque... Eu li a sinopse das duas. Cara, e é muito bom. Recomendo. Valeu, Vitor, pelo seu e-mail, seu feedback. Prometo ainda continuar com o podcast. Esse podcast não irá acabar. Prometo. E vamos para nossas redes sociais agora. Quem nos conhece já sabe onde encontrar a gente. Vai lá no nosso Facebook, www.facebook.com/soltesegolem. Vai no nosso Twitter, nos sigam lá no Twitter, @soltesegolem. E estamos no iTunes. Caso você está ouvindo esse pelo iTunes, estamos no Podflix, estamos no YouTube, né? Estamos lá no Mundo Podcast, no TeaCast. Então você pode encontrar a gente em qualquer lugar. Valeu, galera. Curta agora o nosso Quiz do Golem, a nossa nova atração. I don't understand. Então, para começar esse primeiro bloco, a gente vai conhecer um pouco da onde veio a ideia do Amazing Link, não é isso? É isso mesmo. E quais animes você já assistiu? Vixe, quais animes? Eita, cara, se eu for falar aqui como patinguense, se eu for falar que todos os animes que eu assisti vão passar a noite toda, o pessoal vai ficar enjoado de mim e não vão mais querer saber de mim. Então eu vou dar um resumo dos que eu mais gostei, né? Que foram o Cavaleiro Zodíaco, que é um clássico, na minha opinião, um dos melhores. O Dragon Ball, né? Não pode faltar. É um dos que eu tô acompanhando agora, que é o Gintama, não sei como é que se fala. E também, cara, o Pokémon, velho, isso não pode faltar. Vai ter os haters de Pokémon aí me odiando, mas sim, eu gosto de Pokémon. Mas o Pokémon é legal. É, Pokémon é legal, cara, só que como tem aquela situação, né, do... pessoal fala, ah, Pokémon é cópia do Digimon, Digimon, aí fica aquela briga entre si, entendeu? Às vezes que eu tô falando, os haters vão me odiar agora. Ah, sim. E, assim, claro que qualquer um já assistiu anime. Eu comecei a ter contato com anime quando eu comecei a ver Cavaleiro do Zodíaco. Isso, também foi o primeiro anime que eu assisti, velho. Esse foi top. E eu gostei muito, pô. E eu falei, poxa, aí começaram a vir os mangás, né, aqui pro Brasil. E eu não sabia ainda. Quando um amigo meu me apresentou um mangá, eu falei, cara, isso é coisa de louco, você lê de trás pra frente. Aí eu senti essa vontade de aprender anime e tal. Qual foi o primeiro contato com o mundo mangá ou anime? Mundo de anime. Meu primeiro contato foi Cavaleiro Zodíaco, né? Meu irmão assistia na época e ele mostrava, e eu já tava, meu Deus, aqueles poderes e não sei o que, o pessoal tá usando macumba e que isso. É porque eu tinha esse pensamento assim, né? Enfim. Pois é. Aí já o meu primeiro contato com o mangá, cara, foi na época que tava com o mangá do Medabot. Eu não sabia nem como ler ainda. Eu olhava, aquilo era pequeno, eu tinha uns 4, 5 anos. Eu olhava aquilo, não conseguia entender, falava que era de perto a frente, enfim. Era uma coisa doida. Aí comprei os 5 mangás do Megabot e depois taquei fogo. Eu não conseguia ler aquilo. Eu até hoje me arrependo, que aquilo ali é relíquia hoje em dia. Assim, qual deles, assim, que você mais gosta? Desses milhares que a gente ia ficar falando a noite toda, se você tocasse no assunto, qual deles poderia virar um filme ou virar uma série, sei lá? Um filme, cara, dos atuais animes, assim, que eu tô assistindo, eu acho que o Gintama, cara, poderia virar um filme. Tá certo que hoje em dia os filmes, as coisas que estão sendo passadas pra filmes, como versão de game, coisa, filmes não estão saindo muito bacana, não estão seguindo bem a risca, né, da história. Mas, na minha opinião, o Gintama, ele poderia ser um filme. Ele não segue uma linha, enfim, não é a palavra certa. Ele não segue uma história, entendeu? Cada episódio do Gintama é uma história nova. Assim. Um filme poderia levar uma coisa, por exemplo, a mais pra série, pro anime em si. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu acho que já teve filme, mas eu queria ver um filme anime que eu gostaria muito de ver e eu venderia meu rim pra ver. Era o. Qual é o nome dele? Esqueci. Death Note. Mas eu não sei se ele... já tem filme já, cara. Já? Já, tem 3 filmes já, live action. Ah, não sabia disso não. Ah, agora você está sabendo, cara. Agora eu estou sabendo, pô, viu como é bom? Assim, eu queria ver um filme, assim, real, assim, pessoas reais, assim. O outro que eu queria também ver isso era o Naruto, né? Naruto. Nunca viu Inclusive, Naruto? Já. Isso. Como assistir? Só que esses dias agora eu não tô mais assistindo mais. Me perdeu a minha graça, mas depois que agora fiquei sabendo do filme, eu vou voltar a assistir agora. Ah, sabe, o filme é maneiro. Não, mas Naruto me falaram... Não, me falaram, né? Esse negócio de história. É que lançaram um trailer antigamente, né? Faz uns 4, 3 anos atrás, lançaram um trailer que poderia ser um passo pra um futuro filme. Só que até agora não tem nada confirmado, né? Bora, tem que só esperar. É, né? Esperar os diretores e os produtores confirmar. Que não seja igual o fiasco do Dragon Ball, né? Exato. Pô, Dragon Ball Evolution foi uma bosta, cara. E eu ainda assisti o filme. E, assim, teria, assim, qual é, vamos fazer um top 5 aqui agora. Pra você, de 5 pra 1, quais são os animes que você botaria nessa posição? Top 5? Eita, não. Vai ter muita gente me odiando depois disso. Em quinto lugar, cara, na minha opinião, um dos melhores animes que eu assisti foi Beyblade. Assim, não sei se é porque eu tava na época lá na fissura, que era pequena, assistia e tal, mas Beyblade pra mim foi um clássico, velho. Aquilo ali foi só o filé. Vai ter muita gente me odiando assim, mas eu só gostava do brinquedinho do Beyblade. Não, velho, mas o anime também era bacana. Pô, velho, aquele negócio, tipo assim, peão, se bem que eu não sei se aquilo ali era um peão, mas enfim. Aí saiu um negócio lá de dentro, uma terabits e tal. Era, cara, era um negócio totalmente inovador, porque antigamente os animes, né, eles eram mais voltados pra futebol, né, que é o caso do, esqueci lá o nome do anime. E é era mais o Super, é. Superliga. É, isso aí mesmo. Era mais voltado pra futebol, era mais voltado pra combate, né, negócio de luta e tal. É, negócio de robô também. Era essas partes que os animes estavam mais abrangindo mais sistemas. E quando saiu o Beyblade, cara, foi inovador, velho. Porque ainda não tinha sido tido. Eita, nossa, gagueira horrível. Ainda não tinha sido lançada uma coisa tão parecida, entendeu? Foi por isso que pra mim foi um dos melhores animes já feitos. Uhum. É, assim, agora no meu quarto lugar, com certeza, foi Samurai X. Pô, velho, nem fala, adoro esse desenho. Samurai X, pra mim, na minha opinião, era pra estar em primeiro, mas não tá. Tá em quarto. O pessoal, acho que hoje em dia não deve conhecer, né? Samurai X. Então, se tiver alguém assistindo aí de novo ouviu falar, pesquisa aí no Google Samurai X, né? Garanto que não vai se arrepender. Tanto que Samurai X ganhou um live action, né? Esses dias. Sim. Ganhou um live action e parece que vai ganhar uma nova continuação do filme. Muito então, maneiro o live action. A única coisa triste foi a dublagem brasileira, mas o resto tá muito bom. Aconselho muito pra assistir. Essas produtoras brasileiras. Ô, meu pai. Em terceiro lugar, cara, no meu top 5. É top 5, né? É, top 5. Eu poderia falar que seria Inuyasha, mas infelizmente não tá na minha lista. Porque Inuyasha no início foi bom, mas depois começou a enrolar e eu parei de assistir. Mas em terceiro lugar, na minha opinião, é o Fairy Tail. Entendeu? Nossa! Fairy Tail, com certeza, cara. Porque não é aquela coisa assim de igual, como é inovador e tal, mas tipo. Foi muito bom, velho. Fairy Tail foi uma ótima ideia que o pessoal deram. E a história em si, ela é bacana. Ela é. O cara. Com certeza o cara pensou muito pra fazer uma história daquela. Porque aquilo, velho. Tanto tem coisas motivacionais quanto dá uma lição de vida pra pessoa. Tá certo, tem um bocado de taradice lá, mas se a pessoa for ver a história mesmo, ela entende um pouquinho. É, mas Fairy Tail, enfim, tô assistindo, quando sai episódio novo, inclusive saiu um hoje, eu tô deixando essa saga Filer acabar aí, porque eu não gosto de saga Filer, mas, enfim, é preciso, né, senão o anime acaba e para e só volta ano que vem. É. Em segundo lugar, cara, na minha opinião, foi o Hunter vs Hunter. Pô, tem o Vegan, ele adora o Hunter vs Hunter. Mentira! Hunter vs Hunter. A égua, velho, aquele ali. Égua, desculpa pelo égua, tá, pessoal? Porque é um sotaque daqui. Mas, velho, Hunter vs Hunter, pra mim, não tem história melhor, velho. Não tem história melhor do que Hunter vs Hunter. Tanto que acabou já, né, de novo. De novo, o cara não quis continuar. Quer dizer, quis continuar, mas a saúde dele não deixou, eu acho. Mas eu assisto, termino de assistir de novo, reassisto, e não sei se essa palavra existe, mas eu reassisto. Existe, mas é, tipo, existe. Tá certo, então reassisto. Outra coisa, né, assim, quem ainda não assistiu Hunter vs Hunter, cara, aconselho muito a assistir. Agora, em primeiro lugar mesmo, vai ter um bocado de gente me odiando por não falar do Dragon Ball, mas em primeiro lugar, na minha opinião, foi o Metal Alchemist, cara, o Brotherhood. Aquele ali foi... muito. Eu não vi esse anime ainda, não. Ainda não? Não. Cara, tu sabe o que tu tá perdendo, velho. Depois me passa o nome dele aí, caraca, eu vou procurar. É muito bom esse anime, cara. Tem uns 60... A primeira versão, que foi a versão clássica, não seguiu o mangá. E por isso que ficou um final meio estranho. Mas depois que lançaram a segunda versão, que seguiu fielmente o mangá, o final foi excelente, cara. Eu aconselho realmente, esse é o anime que eu mais aconselho assistir. Entendeu? Entendi. É muito bom mesmo. Depois te passo o nome, que tu vai gostar mesmo do anime. Falou. E é isso aí. Bom, esse sim. Ouvinte, não odeiem ele, só manda e-mails. Uhum. Eu faço igual meus inscritos. Ou se inscreve no canal dele, que é maneiro. É melhor. É verdade. Não me odeiem por aqui, mas me amem por lá. Como surgiu a ideia do canal, tanto da Amazing Nick quanto do Kivu Kavala? Kavu Kavala. É, Kavu Kavala. Como surgiu a ideia? Como alguns já sabem, acho que o pessoal que ouve aqui o podcast ainda não sabe, mas eu faço vídeo pro YouTube há 3 anos. Não sou conhecido, isso todo mundo já sabe. Eu criei um canal no início de 2011 chamado Troll Paraense. Só que eu fazia muito seguindo o padrão de blogueiro, né? Seguindo o padrão de Felipe Neto, assim, odiando as pessoas, falar mal disso, falar mal daquilo. E meu canal acabou não sendo bem visto aqui no Pará. Uhum. E eu... Acabou o canal excluído. Graças a Deus aqueles vídeos foram excluídos também. Meu Deus do céu. Enfim. Aí, em 2012, eu criei um canal chamado Pega o Beco. Até hoje ainda existe, mas os vídeos que eu participava foram excluídos. Tá só com um menino lá. Só que deu treta, ficamos 2 anos com ele, mas deu treta com a equipe e resolvi sair pra não perder amizade. Depois disso, eu resolvi criar o Kavu Kavala. Bem, o Kavu Kavala hoje em dia tá com 666 inscritos. Meu Deus, número do capeta. Ó, pois é. Tá com 666 inscritos. Não sei, ainda não vi ainda se tem mais, mas pelo que a última vez que eu vi tá com isso. Quando eu olhei, meu Deus, meu canal é de Jesus. Enfim. Aí. Você até comentou isso no Facebook. Aham. Uhum. Aí eu tava levando o Kavu Kavala, a menina que grava comigo, a Ruivinha. Sim. Ela me ajudava no Tropa Paraense, no Pega o Beco. Só que aí houve tretas, ela saiu, aí eu chamei ela pra ajudar de novo, ela saiu de novo do Kavu Kavala, agora eu tô sozinho. Enfim, mas tô fazendo bem o mundo lá sozinho. É bom que não tem treta, negócio de equipe. Ah, você não faz isso, não faz aquilo, que igual houve no Pega o Beco. Ah. Agora, a ideia do The Amazing Link, se me lembrar benzinho aqui, por causa que quem criou o canal The Amazing Link não fui eu, como eu falei no vídeo dos 7 mil inscritos, foi meu brother. O nome dele era Lúcio, era Lúcio, e ele morava em Natal. Não sei se tem alguém assistindo aí de Natal, que conhecia ele. Por que era Lúcio? Hã? Por que era Lúcio? Porque Lúcio era o nome dele, filho. Ah, tá. Eu pensei que era do canal, né? É. Não, era dele. Era Lúcio Teles. Aí ele chegou pra mim, ele assistiu meu vídeo do Kavu Kavala, e ele falou, pô, cara, bora fazer um vídeo. Bora fazer um canal. Aí eu, pô, beleza, eu faço o meu e te ajudo no teu, tranquilo. Aí, mas sobre o que tu quer fazer? Ah, cara, quero fazer um vídeo, um canal que os fanboys odeiem. Entendeu? O início do The Amazing Nick foi feito pros fanboys odiar. Uhum. E aí a gente lançou o primeiro vídeo do Naruto, que tá lá, narrando a opening do Naruto. E a letra foi metade minha e metade dele. E quem cantou, como ele dizia que tinha voz escrota, mas ele não tinha, né? Era a frescura dele. Ele pediu pra mim cantar e ele fez o back vocal. Também só foi nesse que ele gravou. E ele gravava aqui a voz e ele editava lá. E a ideia do canal, cara, era só isso. Bora irritar os fanboys, bora fazer eles ficarem com raiva da gente, porque a gente é zoeiro, porque é isso, porque é aquilo. Só que depois ali a gente gravou, nem me lembro mais, deixa eu me lembrar. A gente gravou o do Naruto. Depois a gente... Tô vasculhando aqui o negócio pra me ver. Foi do Naruto, depois foi do Fairy Tail. Só que no do Fairy Tail, cara, ele falou um negócio pra mim que eu já achava que era zoeira dele. Ele falou, olha, se eu morrer, tu segue o canal. Aí ele me deu a senha, me deu tudo. Só que eu achava que era zoeira, né, dele, porque... coisa. Só que depois ele foi me explicando que ele tava sendo ameaçado e tal. Uhum. E foi vítima, assim, 4 dias antes do vídeo do Tóquio Gol ser lançado, que foi minha letra, né? Ele foi vítima de bala perdida. Caramba. Até hoje ainda duvido desse negócio de vítima. Porque ele tá sendo ameaçado, aí não sei. Aí ficou uma situação meio chata. E como eu falei pra ele, falou pra mim, né? Segue o canal. Aí beleza. Eu não tava, já tava triste, eu tava mais ou menos meio baqueado. E eu, tanto que vocês dá pra perceber um pouco na voz do Talk Igual, que a minha voz não tá muito bacaninha, que eu tô meio triste, não sei o quê. E o canal ia acabar ali, entendeu? Uhum. O canal ia realmente acabar ali. Ô, o vizinho tocando brega aqui agora, ô, meu Deus. Ah, aqui na minha rua tudo tranquilo. Tua sorte. Aí... decidi seguir com o canal Kavu Kavala. Ah, meu Deus, tô vendo a imagem do Kavu Kavala aqui. Eu decidi seguir com o The Amazing Link, entendeu? Só que depois do toque gol, eu ia parar realmente, eu não ia mais querer fazer nada. Ô, vizinho, não aumenta esse som, bendito. O que tá tocando? É brega? Aqui toca brega. Funk, cara. Então... É pior, velho. É brega e tecnomelo. Pelo menos aí os caras são criativos. Mas enfim, voltando ao assunto. Aí, o que aconteceu? Não sei, tenho que agradecer bem muito a página Top Igual Brasil, porque foram eles que levantaram o canal. Eu tinha ido pra um lugar, eu tava com 32 inscritos. Nossa. 32 inscritos. E quando eu voltei, o canal já tava com 1.352 inscritos. Caraca, velho! Média de 5 horas de divulgação deles. Nossa. E, velho, eu tenho que agradecer realmente a página, porque foi ela que levantou. Aí depois as outras páginas foram curtindo, foram aceitando, e a galera pedindo pra mim, que eu tinha deixado uma mensagem que aquele lá seria o último vídeo. E o pessoal comentando, olha, não acaba o canal, teu canal é bacana, levanta o canal de novo. E sabe, esse tipo de palavra com o YouTube é uma palavra, tanto pra um YouTuber quanto pra não sei como é que chama a palavra, um podcaster, né? Não sei. Isso aí mesmo. Tá. Isso mesmo? É. Esse tipo de palavras são muito incentivadoras, velho. Porque, tipo assim, a gente vê que tem gente que gosta do canal, tem gente que aceita o canal, entendeu? Ah. Tá certo, tenho hater, tenho mais de 30 haters aí, fanboys, tá certo? Mas é engraçado, os haters, eles odeiam, mas eles assistem, é isso que eles é assistem. É, pelo menos o justo tá contando, né? tá ganhando dinheiro porque eu faço aqui aquilo ali por zoeira mesmo, porque senão tava rico já, esse curso do hater. Ah, o hater ainda fala assim, olha só que vídeo, olha só que insulto, aí bota no YouTube. Aí tem gente que esquece que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aí tem esse dono dos bons. Aí graças a isso, aí, graças a essas palavras, assim, graças ao incentivo da pessoal, fui levando o canal e agora estamos aí, com 10.500 inscritos. Caraca, 500? Quando eu vi tava 10 mil já, pô. Ah, 10.500 já. Caraca. Aí sumiu. Ainda bem que sobe pelo menos uns 50 inscritos por dia, senão... Assim, quantos anos a Amazing Link tem? Não tem nem ano já. E tem no máximo de 2 meses de feito. Que isso, cara? 2 meses de feito. Ó. Parabéns. Era isso que o cara tava comentando comigo. Pô, velho, só foi o Lúcio morrer e o canal levantou. Pois é, ele tá fazendo uma macumba lá na terra dele. Caraca, velho. Assim, virando o assunto, da onde veio esse nome Cavuco Cavala? Eu já sei, porque eu já assisti o vídeo e você explicou da onde vem. Aham. Mas explica aí pros os nossos ouvintes. Cavuco Cavala. Pois bem, galera. Como eu tava falando, eu saí do canal Pega o Beco e ia criar um novo canal. E aqui na nossa terra, não sei se por aí tem uma gíria chamada de cavucar vala, que significa mexer na vala, vasculhar a vala, tacar negócio na... Sabe o que é vala, né? Valetas e tal. Sim, sim. É, onde passa esgoto e coisa. Pois é. Aí eu tava com esse nome na cabeça já, cavucar vala, só que eu não sabia como é que ia escrever. Só que eu, cara, eu sou muito fã da banda Raimundos. Uhum. E na hora que eu tava escutando a banda Raimundos, tocou, e escolhendo o nome, tocou a música Cavuco Cavala. Aí eu pronto, é um sinal de Deus pro nome do canal, tá aqui, Cavuco Cavala. E assim foi feito o canal Cavuco Cavala, que tá aí com o número do capeta de inscritos. Aqui, cara, Cavuco Cavala é outra coisa, é um funk muito escroto, não vou botar agora não. Não, velho, depois eu pesquiso. Cavuco Cavala é funk, não sabia disso não. Nem fala. Assim, além de... Qual é o tipo de conteúdo você apresenta no Cavuco Cavala? Cara, no Cavuco Cavala eu apresento um conteúdo diversificado, entendeu? Eu apresento conteúdo tanto falando sobre games, né? Tanto tem uma música lá especial Dia dos Namorados, que é uma declaração de games. Aquela música foi horrível, cara. Eu tô precisando excluir aquilo ali, velho. Exclui não, que eu já assisti. Já assistiu? Ainda não. Não assista. E também lá tem... Eu faço musicais, né? Eu faço paródias e também musicais originais. Uhum. E aquele Declaração Gamers foi um musical original. E outro musical original de games foi contando sobre a história do Slenderman, do jogo. O Slenderman é as 8 páginas. Aquele ali foi tenso demais pra fazer a letra, mas tá lá. E fora essa parte de games, eu também, às vezes, eu faço conteúdo de anime. Né? Que é uma coisa que eu já aprendo, que gosto, então eu já sei como fazer. Fora isso, eu falo coisas do dia a dia também. Que é coisas de mãe, deixa eu me lembrar o que eu... Assalto. Sabe coisa que eu falo? Assalto, dia que eu fui assaltado. Levanta o falo... chinelo, cara, tu falou. Levou meu chinelo, velho. Não teve coisa ali, não. Ele viu que ia sair no prejuízo, ele tampou o chinelo. Não tinha celular, não tinha nada, levou o chinelo. Poxa, pelo menos... Foi terça aquele dia aí, velho. E também tem um musical lá, que é do dia a dia, né? Falando sobre a minha história de vida com a Tim, né? Que a Tim me deixou uma semana sem internet, aí eu fiz aquele musical pra ela, chamado A Net Voltou. Ah, aí tá lá. Mas fora isso, já tô pensando em acrescentar mais coisas, mas enfim. Além do dia a dia, do negócio diversificado, eu vi que você faz cantar dos otakus, cara. Ah, aquilo ali, velho, ô, meu Deus. Ah, é, falar negócio de cantar também dá fácil jeito de não terminar um namoro ainda, né? Cara, esse foi o mais engraçado quando você falou assim, tem uma parte no vídeo que eu chorei de tanto rir, cara. Assim, você dá o celular pra garota lá, e fala assim, quando tocar, tu atende. Essa é uma mensagem para... Ah, não, é da rádio. deixa o celular com a mulher e tal, aí fala, ah, deixa aqui que a rádio vai tocar. Aí tu contrata o cara da rádio só pra ele passar uma mensagem de término e tal. É, aquilo ali foi tenso também, não termine desse jeito, pelo amor de Deus. Aí depois, rádio 99... Cara, mas eu morri de rir, cara. Aquilo foi engraçado. Eu falei, cara, que criativo. Ô, meu pai. É, velho, porque... É, toda a rádio, o pessoal da rádio, todo alegre, né? Então, passa uma mensagem triste primeiro e depois continua uma coisa alegre, entendeu? É, porque só o pessoal da rádio tem a energia de acordar cedo. Aham. Eu não tenho, não. Por isso que eu não presto pra ser negócio de radialista. Nem sei se é isso que chama, mas é. Enfim. Então, a gente tá... Calma aí, galera. A gente tá quase acabando. Mas antes eu quero saber. Momento bombástico. Vixe. Calma. Quem é o mais noob jogando Catmari? De quem? De você. De você e a Ruiva. Que eu vi. Você... Passou do Cat Mario. Não vou falar, deixa ele falar. Uhum. Você passou do Cat Mario e ela passou com uma certa, né? Dificuldade. Exato. Cara, quem é o mais noob ali? Com certeza é ela, velho. Com certeza. Menos 100 de vidas é horrível, velho. Aquilo ali foi tenso demais. Eu com uma vida consegui passar. É porque aquele jogo ali é um infeliz, né? Na moral. Não, cara, aquele jogo ali é uma prática, entendeu? Aquele jogo ali é só prática. Tu pegou a prática, já era. É, porque se você pegar os macetes e ver as gameplay, então, às vezes você já sabe de qual. Uhum. Não, mas eu só tinha jogado uma vez, é por isso que era meio tenso. Caraca. Eu tava com medo de passar vergonha no canal, mas ainda bem que eu consegui passar só com um de vida, amigo. É, se passasse com dois. Passar uma vergonha violenta. Assim, os jogos que a gente tá jogando aqui agora no Salt God é antigo mesmo. Nintendo 64, essas coisas. Uhum. Porque o computador não aguenta, não? Não aguenta, tem aqui, só que os jogos são aqueles de RPG que duram quase 60 minutos pra acabar o jogo. Sim, cara, ó, vou dar umas dicas aqui de jogo lá pro pessoal que tá escutando também. Tem Grove, tem um novo jogo do Slenderman, que é o Anchiet, não sei se é assim que a palavra que fala. Muito bom. Tem Slendtubbies, esse eu acho que tu assistiu o vídeo no canal. Uhum. Tem Gentleman, tem Drunk Wrestler, tem Ayas, tem uma desgraça de jogo, só pra fazer. Fora os de Nintendo DS. Tem muito jogo pra diversificar, assim, um canal de gameplay, um canal, enfim. É, o canal de RPG é bacana também. É bem bacana essas coisas de game, assim, porque é bem diversificado. cada um tem um gosto, tem um jeito diferente de apresentar. Exatamente. Tanto que eu quero levar o gameplay do Ocarina of Time, só que eu tô sem tempo pra jogar, velho. Essa é a situação. Conseguiu o Ocarina of Time? Consegui. Aê! E agora eu vou ter que fazer esse gameplay bendito pro pessoal que tava pedindo aí no canal, então vou lá e vou fazer. Aí, ó, primeira mão, manchete primeira mão, hein? Então, faz seu comercial. Ah, sim. Ô, oh, cara, falava comercial que eu entendia, ô, oh, meu Deus. Pois é, galera, se vocês gostaram, tinha pra falar aqui, dá uma passada lá nos dois canais, entendeu? O canal Cavu Cavala, não sei se ele vai deixar o link aí. Pra vocês. Com certeza. Vai deixar? Vou. Então, deixa aí o link do canal Cavu Cavala e também do canal The Amazing Link, cara, que é um canal feito pra... fanboys do diário, enfim. a gente vai estar levando mais coisas, a gente vai estar diversificando um pouquinho o canal e em breve vamos estar agradando o pessoal, porque o pessoal já está me ajudando pra caramba com o canal, imagina depois de um tempo, né? Daqui a uns meses, dois meses, claro. Entendeu? E eu só tenho que agradecer aí o Rafa pela ajuda, né, que tá dando com a divulgação. Que isso, estou sempre à disposição. E qualquer coisa também, se precisar de alguma coisa, só falar aqui com a gente, que sabe que amizade é primeiro lugar. Claro. Certo? É certo. Isso aí. Então, galera, esse foi o Isaac Fernandes. Pô, te agradeço muito a tua presença aqui, cara. Oxe, cara. Mesmo com a internet mesmo, aos 30%, mas... A gente conseguiu, mas foi. A gente conseguiu. Então, galera, deixa seus e-mails, mandem pra cá. Se quiserem mandar perguntas para ele, vá no link, nos links abaixo. Ou você manda pra cá que eu mando pra ele. É, se quiser xingar, manda só pra ele aí que eu não leio os comentários. Pode ser. Falou, galera. Tchauzinho. Valeu, até a próxima. Abraço.